7204 Tower. 7204, on the final approach. You are down left and we have the remaining side. From the traffic on left side, the trees of the Brazil Air Force. Not interfering on approach, please to land runway 10, wind 150 degrees, 06 knots. Clear to land, runway 10, Brazil Air Force, 7204. Rodolfo, boa noite, Golano 705, espera da Onozano. Golano 705, ótimo, até quando espera? 705. Para Salvador, Gol 968, está 2 milhas para 372. Gol 968, continua a aproximação, número 2 da aproximação. Número 2, Gol 968. Brazil Air Force 7204, ungrounded 16, leaving right, taxi via Alpha, Delta, on taxi Delta, Korean. Mira da cabeceira, 1168. Tente a posta de água, não está livre. Para reportar, Radeão, 1168. Tudo dentro, visual canonada final. Uno, 168, vento 150 graus, 069, autorizado, pouso, pista 90. Repouso, 90. Então, o Olimpo 02 está na perna do vento. É visual com a aeronave na final. Gente, Olimpo 02, TLZ-9360 com uma aeronave para decolagem na pista 10, reporte interceptando, então, reporte finalizando o 360. Olimpo 02. Gol 705, autorizado a manter o no zero. Ali mantenho no zero, gol 705. Chame centro Recife na frequência 28.8, alternativa 26.0. Confirmando, foi pro 099, 288.0. Negativo, foi pro azul 2781. Desculpa, tá recebendo 2/2 no 099. Bom, 099, como recebe o controle agora? Agora 5x5, obrigado. Azul 278 na escuta. Chame centro Recife na frequência no 288, alternativa 26.0. Agora Recife na 288, alternativa no 02, reporte final 1-0, já autorizado o final da presente. Autorizado a final para o 02. Bom, 1705, autorizado de colapso 1-0, vento 150 graus 05. Autorizado decolagem a 1-0, 1705. 099 poderia voar à esquerda a 30 graus? Mostro. Golan 099, solicite ao centro Recife na frequência 1288, alternativa 26, decimal 0. 22260, boa. Controle Salvador, boa noite, eu vou no 705 na Tael, passando 1017. Sonar 705, contato radar, subvia saída da El para nível 360. Sobe via na Dael para o 360, vou no 705. Grau 302, socorro remeteu aos 22, suba para 1.500 pés, autorizado da presente curva à esquerda, rebote, girando baixo. Voando à esquerda, 1.500, reportada para girar baixo, olha para o 2. Zona 344, boa noite, vou Itapa para interceptar a chegada da Mari, descida ao nível de voo 050. Positivo, então esquerda Itapa, descendo 50, identificou, confirma a posse, Itapa, senhorita, Varembos do Serra, Victor 368. Zona 344, após Itapa, vou Itapa, Victor 366. Positivo, então após Itapa, será autorizado Serra, Victor 366, obrigado. Salvador, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao pastor 20, pastor quase o Olimpo 02? Tenho, que o Olimpo 02 já passa final, não é? Está na final 02. Assinar a baixada de travado, Olimpo 02. Gente, Olimpo 02, continua a aproximação, agora a autorização para o ataque garantido. Continua a aproximação, Olimpo 02. Olimpo 02, autorizado para o ataque garantido 10, vento 950 graus, 069. Isso é permitido para o Olimpo 02, claro. Era autorizada a linha e mantendo o zero. 02, tô com a remédio 27, subo para no 1510, reporte para Jurabás. Subindo para 1500, curva na esquerda, reportar para girar a base, 02. Para 02, Bono 705, chame centro Recife, na frequência 251, alternativa 122, decimal 35. 251-2835, Gono 705. 344, vista para 2510, o ajuste no 011, autorizado, procedimento RNAV. Bom dia, 2500, bem? E o ajuste autorizado, RNAV, pista 120, bom? Autorizado, eu decolo 10, vento 150 graus, 059, e como tráfego Olimpo, correção P3 da Força Aérea, realizando circuito de tráfego 10, não interfere com a sua decolagem. Eu, Olimpo 02, para girar base. Autorizado, girar base, reporte final 10, Olimpo 02. fora do solo, pastor. Gente, pastor 20, decolou os 30, chama controle 120, decimal 8, um bom voo. Obrigado, lá. Tá final, baixado de trabalho, ali pro 02. Felipe 02 autorizado, toque remetida 10, vento 140 graus, 05 nós. Toque remetida para o 02. Tá no rastai da PUCA. Olimpo 02, socorre meteu aos 38, vou parar um no meu pé, autorizado com vá à esquerda, reporte para girar base, corrigindo se vou para o nome aqui. Para 1500 pés, curvando à esquerda, reportará para girar base, Olimpo 02. Na 3858, boa noite, desça para o nível de voo 050, voo Estérvido 366. Base para o final, baixagem travada, Olimpo 02. Olimpo 02 autorizado, toque remetido na 0, vento no 6, 0 graus, 04. Toque remetido para o Olimpo 02. ...344, chame torre na frequência, trono 8, decimal 9. 1895, bom. Número 2 em aproximação. Número 2 502, decolou, posição do PR Meteoros 36, subiu para 9500 pés, curva esquerda, reporte para a Angra Base. Curva esquerda, 1500, reportar para a base, 502. Voo 1344, autorizado voo 10, vento 140 graus, 069. Informa o tráfego P3 da Força Aérea, realizando o circuito de tráfego pela pista para a pista 10, com curva pela esquerda, não interfere com o seu pouso. Afirmativo, senhoria, está pista 10, autorizado pouso. Confirma qual vento? 140 graus, 069. Obrigado. Vento, reporte, correção, já visual com o Mog 737, aproximando na curta final? Afirmativo, já visual. Sente aguarde para girar a base. Dois. Autorizado, girar a base, reporte final na 0. Autorizado, girar a base, ali 02. Correção, voo 1344, solo 39, libera a gerente, chama solo em 121, decima 1. Mano 219? 1211. 211, voo 1344. Pode chamar a Recife para coordenar um voo direto destino? Passou 20, eu chamei agora o centro Recife na frequência 125.45, alternativa 26.85, bom voo. 25.2545, obrigado, bom serviço. É 310, boa noite na chegada Mari, esse é o nível de voo 050. Sena 310, vou esperar a vista 366. Sena 3858, desça para 2500 pés, o ajuste é 0111, reporte um serve do 366. Descendo 2500 ajustado, vai reportar o Sim, autorizado. Tabazo, 202. Tem condições de realizar uma base curta? Informo o R2 aproximando 0, uma milha de duna. 360 está presente, o Lito 02. Duna para a CAVN 360 pela direita, reporte visual com R2, na final 10. Reportará o Lito 02. Sim, questionei 6310. Gente, chame torre agora na frequência no 8.95 bom pouso. 1.895, da 325. Gente, vou ir na prova da CEASA, realizo o novo 360, informo que a aeronave agora se encontra uma milha de distância. Ok, 02. Salvador, boa noite, o TAN 3858. TAN 3858, autorizado pouso 10, vento no 30 graus, 06 noite. Informo TAF Costa Esquerda, P3, da Força Aérea, realizando 360 para aproximação da pista no 0, afastado 3 milhas da sua esquerda, não interfere com seu curso. Positivo, está com livre pouso, tem o tráfego monitorado no TIC, do TAN 3858. E reporte no Serra Vindo 366. Ajuste em Salvador 1091. 1011, descendo a 2510, será reportado 366 da RNAV da 1010. 02, tem condições de prosseguir como o número 2, a retaguarda do... É, pois da SAM? Firmativo. Quente, autorizado prosseguir, reporte final no 0. Prosseguindo como número 2, reporte na final dando 0, 0-0-2. 58, Paulo 50, libera direito, chame o Saulo 1, 2, 1, 2, 1. Mano, 1, 2, 1, 1. Afirma. 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1. Para o 02? Olhei para o 02 autorizado, porque é remetida 10, vento 130, 0 grau 07. Olhei para o 02. a curva na esquerda, o limite 02. Sul para 9500, reporte através norte da Torre Salvador, aguardando para girar base. Ok, reportando através norte da Torre, limite 02. Canal 6310, chame Torre na frequência no 8 decimal 95. Ciente, reportar estabilizado, Canal 6310. Canal 6310, Torre na frequência no 8 decimal 95. Ciente, uma torre agora, 108.95. Voe na Praia da Seara, inicie 360 pela direita, rebote visual, põe a luz, final no zero. Já está visual, coronavírus, no final, limite 02. Tente, voe na Praia da Seara, inicie 360 pela direita, rebote finalizado. Entendi. 360 pela direita, na Praia da Seara, limite 02. Torre Roxana, 6310, na final da Renata. Roxana 6310, autorizado pouso no zero, vento no 40 graus 069, informa o P3 à sua esquerda, afastando 3 milhas para a espera para aproximação no zero, não interfere com o seu pouso. Confirme? Ingressando a perna do vento, visual para a nave na final, Olimpo 02. Sim, Olimpo 02, se enquadra como número 2 para pouso, reporte final 10. Se enquadrar como número 2, informa que esse será o treinamento de arremetida no ar. Sim, Olimpo 02. Na 6310, solo 57, direita 121, décimo 1. Limpo 02, vento 140 graus, 612 nós, reporte iniciando a remetida. Repassará o limpo 02. Na remetida, o Olimpo 02. Gente, Olimpo 02, arremeteu 59, autorizado perna do vento, pista no zero, 1.500 pés, reporte para girar base. Qual será a pouso final para o Olimpo 02? Gente, pouso final, Olimpo 02, reporte pé na base. Passará. Na base, Olimpo 02? Olimpo 02, autorizado tirar base. Vento 130 graus 079. Autorizado pouso final, pista 10. Seja autorizado pouso final para Olimpo 02. Salvador, 096, a chegada Mari, descida ao 050, após Sabog, vou encerrar a vida 366. Já, vida 366, após Sabog, descida para 50, vou no 096. Boa noite, voo 2043, pode esperar pronto. Voo 2043, boa noite, autorizado olhar e manter para o sinal zero. Olhar e manter, voo 2043. Impulso 02, solo 04, livre à direita, táxi via Alfa até a Delta, na Delta chama novamente para cruzar a pista. Voo 2043, autorizado decolagem turno 0, vento 150 graus, 089. Vento de decolagem, voo 2043. Voo 2043, decola os 612, chama o controle 120, décima 8. 2043, está em contato radar, suba via saída da El para nível de voo 360. Via saída da El, possibilidade de voar Leda direto? Após 2000 pés, voe Leda. 2000 pés, Leda, obrigado. Autorizado o cruzamento da pista 1028 Olímpico 02 até o pátio militar ao estacionar a frequência livre. Tenha uma boa noite. Azul 2795, a sua identificação. O 2795 está em contato radar, 66 milhas nordeste de Salvador, foi Ponce, 35 para chegada Ponce, reporte para descida. Ok, voando Ponce, portará para descida, o 2795. Desça para 2.503, o ajuste 902, autorizado o procedimento RNAV. 2.512, RNAV autorizado para 0, gol 2043, pode possibilidade de coordenar para onde mais, vai? Solicite ao centro Recife, na sequência 1251, alternativa 128, decimal 35. 251, 2835? Afirmativo. Obrigado, boa noite.